é a mesa que está perante a face do Senhor. E o templo e o santuário ambos tinham duas portas, e as portas tinham duas folhas que viravam, duas para uma porta e duas para outra. E nelas, isto é, nas portas do templo, foram feitos querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes. E havia uma trave grossa de madeira na frente do vestíbulo por fora. E havia janelas estreitas e palmeiras de um lado e de outro lado, pelos lados do vestíbulo, como também nas câmaras da casa e nas grossas traves. Glória a Deus. Mais um.